Maílson Ferreira da Nóbrega, o novo secretário-geral do Ministério da Fazenda do Brasil, ocupou nos últimos 2 anos o cargo de diretor executivo adjunto do Eurobras, o European Brazilian Bank, em Londres. Recentemente, antes de regressar ao Brasil para assumir o seu posto na equipe do ministro Luiz Carlos Bressa Pereira, em Brasília, Maílson Ferreira da Nóbrega concedeu uma entrevista exclusiva ao serviço brasileiro da BBC de Londres. Em conversa com Elia Araújo, repórter colaboradora da BBC, Maílson Ferreira da Nóbrega falou sobre a sua experiência na City de Londres, o maior centro financeiro da Europa. Falou sobre seus planos para o novo cargo público e sobre as perspectivas do Eurobras no financiamento do desenvolvimento brasileiro. Eis a íntegra da entrevista. Sr. Maílson, como diretor-geral do Eurobras por 2 anos em Londres, e obviamente tendo acesso frequente à política financeira da City, qual a visão, a posição dos bancos credores ingleses em relação à dívida externa do Brasil? Olha, eu acho que todo banco aqui em Londres, não só em Londres, mas na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, vê o Brasil como um país de grandes possibilidades, um país que tem um futuro, um país que gera negócios, um país que pode ser um grande parceiro, não só da comunidade internacional como um todo, mas dos bancos em particular. E quais são suas expectativas em exercer o cargo de secretário-geral da Fazenda do Brasil neste momento de austeridade política e financeira que o país atravessa? Olha, eu tinha jurado para mim mesmo, para minha família, que jamais retornaria ao governo. Eu achava que tinha um período a exercer um cargo aqui em Londres. Eu tinha uma expectativa de ficar 4 anos, pelo menos, aprendendo, vivendo, vendo como opera a City e o papel que o Eurobras tem no financiamento da dívida externa brasileira. Mas recebi um convite irrecusável do ministro Bressa Pereira para me juntar à equipe dele. Meditei muito, consultei amigos e cheguei à conclusão que não poderia recusar. O Brasil vive um momento de transição, transição na área política, transição econômica, transição social. Eu acho que nós estamos assentando as bases de um novo Brasil. E é muito importante para qualquer brasileiro, sobretudo no meu caso, que sou um profissional de serviço público, participar, dar a contribuição, por menor que seja, um esforço pessoal, para ajudar o Brasil a vencer essa crise. E é por isso que eu aceitei e estou muito feliz. E quanto ao Eurobras, que é uma instituição que organiza e promove projetos no Brasil com investimento estrangeiro, em financiamento de capital estrangeiro, qual a situação desses projetos que o Eurobras tem empreendido em face à situação econômica do Brasil? Olha, o Eurobras foi, durante muitos anos, um importante financiador de projetos no Brasil. O Eurobras tem uma parte considerável de seus ativos em grandes projetos que ele ajudou a financiar no setor elétrico, no setor siderúrgico e em infraestrutura de estados e municípios. É claro que nós vivemos uma outra situação. A época dos grandes financiamentos para projetos no Brasil parece que passou. Aquele tipo de participação em que os bancos financiavam via sindicatos, o Club Deals, os grandes projetos no Brasil, isso é coisa do passado. O Brasil, depois de retomar seus contatos com a comunidade financeira internacional e com as instituições multilaterais, o Clube de Paris, certamente encontrará um novo caminho de financiar o seu desenvolvimento. E o Eurobras terá que agir de outra forma, né? Nós temos discutido isso, mesmo antes da minha partida para o Brasil, nós discutimos muito isso no Brasil. Haveria lugar para o Eurobras participar desta nova fase? A resposta é sim. Da mesma forma que o Eurobras ajudou a financiar os grandes projetos no Brasil, captando recursos no euromercado e financiando a longo prazo projetos brasileiros, ele encontrará uma maneira de continuar contribuindo para o desenvolvimento do país. Maílson Ferreira da Nóbrega, secretário-geral do Ministério da Fazenda do Brasil, em entrevista a Elia Araújo, colaboradora do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Depois de uma vitoriosa turnê pelos Estados Unidos e Europa, a banda irlandesa de rock U2 regressou, no final de junho, a Dublin, a sua cidade natal, onde foi recebida entusiasticamente pelos seus fãs. A seguir, Paula Deep, Sueli Gunn e Antônio Carlos Idol, da equipe do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, falam sobre o sucesso deste grupo pop da República da Irlanda, que, segundo a revista norte-americana Time, é a melhor banda de rock da atualidade. Com o seu último sucesso, I Still Haven't Found What I'm Looking For, que em português quer dizer Eu Ainda Não Encontrei Aquilo Que Estou Procurando. Essa canção está em 13º lugar nas paradas de sucesso aqui em Londres. Pois bem, o U2, ou U2, como a gente leria em português, considerado um dos grupos de rock mais bem-sucedidos dos últimos anos, não esqueceu as suas origens e este fim de semana deu 2 concertos em Dublin, a capital da República da Irlanda. O grupo voltou à Irlanda depois de uma triunfante turnê pelos Estados Unidos e pela Europa, na qual seus shows foram assistidos por nada menos que 1 milhão de jovens. Mas os 2 concertos de Dublin, ou Dublin, como a gente diz aí no Brasil, tiveram para o U2 um significado todo especial, pois foram uma espécie de celebração, uma festa de boas-vindas, né, Sueli? Pois é, Paula. Aliás, esse carinho do U2 por sua terra natal se faz notar também em termos práticos. O grupo, que fatura quase 50 milhões de dólares por ano, investe grandes somas em projetos em Dublin para ajudar bandas de rock jovens irlandesas. O U2 também continua mantendo a sua base comercial na Irlanda, coisa que poucos outros grupos fariam, já que o imposto de renda no país é altíssimo. Além disso, o grupo estabeleceu sua própria gravadora em Dublin, a fim de ajudar os conjuntos iniciantes locais. Pois é, Felipe, a gente estava conversando a respeito do U2 agora há pouco, né? E parece que o grupo tem toda uma orientação política, né, nas suas canções. Eles fazem músicas com um caráter bem claro, né? Certo, Paulo. Eles, inclusive, apoiam a Anistia Internacional. Eles, há algum tempo, deram um concerto grande em Nova York a favor da Anistia Internacional. E no seu último disco, eles têm uma música, eles incluem uma música que é dedicada aos desaparecidos latino-americanos. Eu não sei se você já ouviu, se chama Mother of the Disappeared, as mães dos desaparecidos. É, as famosas mães dos desaparecidos que sofrem na América Latina. É interessante, um grupo irlandês está voltado para problemas de minorias em todo o mundo. E Dublin, pelo jeito, né, parece ser uma cidade privilegiada, né, de ter o U2 voltando para lá, inclusive ficando lá, tendo a sua própria gravadora e tudo. Agora, por falar em Dublin, eu não conheço Dublin, você conhece? Eu, Felipe? Não conheço. Eu também não, mas tem alguém aqui no estúdio hoje que teve o privilégio de visitar Dublin recentemente num jogo do Brasil, não foi isso, Antônio Carlos Seider? Foi no dia 23 de maio, quando eu estive para cobrir para a BBC o jogo República da Irlanda 1, Brasil 0. Pois é, os irlandeses venceram o Brasil. Eles jogaram no estádio de Croke Park? Não, foi? Eles jogaram em Lansdowne Road, um estádio de rugby. E é outro estádio. Sim. Mas eu gostei muito da cidade. Eu acho que a cidade tem esse problema, né? Porque o U2, com esse projeto deles de ficar, pagar imposto de renda na República da Irlanda, ajuda, de certa maneira, as obras sociais que são muito necessárias em Dublin, que é uma cidade com alto desemprego. Sim. Há muitos jovens desempregados em Dublin devido à decadência da economia do país, que é uma das mais fracas da Europa. Aliás, seria a economia mais fraca da Comunidade Econômica Europeia, de todos os países integrantes da comunidade. Mas é uma cidade, por ter muitos jovens, muito diferente de Londres, uma cidade muito alegre. Eu conheci lá uma brasileira que mora lá há 13 anos, a Patrícia O'Flaherty, que me levou a dois pubs muito interessantes, o Lower Deck e o Donahue's, onde eu vi que realmente muitos jovens frequentam os pubs e eu gostei muito da música irlandesa também. É, pois é. E a música irlandesa a música é tradicional, né? Você tomou muita cerveja irlandesa também? A Guinness é ótima. Tomar Guinness em Dublin é uma experiência... Tem outro gostinho, é uma sabe? Experiência única. Eu recomendo a todos. Pois é, pois é. Então, com o nosso brinde... ao YouTube, um brinde de Guinness, da cerveja irlandesa Guinness, a gente vai voltando a ouvir mais um pouquinho esse som fantástico que está fazendo sucesso em todo mundo. Na programação da BBC de Londres, considerado a melhor banda de rock da atualidade. Esteve recentemente em Londres o presidente do Tribunal de Contas da União do Brasil, Fernando Gonçalves. Em Londres, Fernando Gonçalves participou, junto com representantes de 9 países, de uma conferência sobre padrões de auditoria. Esta conferência foi promovida pela INTOSAI, a Organização Internacional dos Órgãos Superiores de Auditoria, que conta com mais de 100 países afiliados. Em entrevista ao repórter colaborador da BBC, Gabriel Ramalho, o ministro Fernando Gonçalves explicou inicialmente as diferenças entre os métodos de auditoria e controle de contas públicas empregados no Brasil e na Grã-Bretanha. Naturalmente, a Inglaterra tem um sistema diferente. Nós somos mais do sistema francês e Rui Barbosa, quando se inspirou para criar o Tribunal de Contas da União, ele o fez através do sistema francês. Então, nós quase com um século de experiência, temos naturalmente nos adaptado e feito uma mescla, procurado misturar o nosso sistema tradicional francês com o sistema é também das controladorias, como o do Canadá, como dos Estados Unidos, como de, e, sobretudo, como de, da Inglaterra. E temos hoje, eu posso destacar, por fim, temos hoje uma inovação criada na minha presidência, no Tribunal de Contas da União do Brasil, que é a Secretaria de Auditoria. Por isso é que eu estou presente aqui para levar a nova secretaria, que tem um ano aproximadamente, essa auditoria deve receber a experiência da controladoria aqui, da auditoria aqui da Inglaterra. O Brasil se encontra numa situação econômica que é em parte gerada pelos gastos públicos. Que papel você espera desempenhar nessa nova etapa de controle dos gastos públicos? Nós já estamos desempenhando. O presidente Sarney, no ano passado, baixou dois decretos proibindo os gastos públicos. E nós, de posse desses dois decretos, procuramos visitar, inspecionar, auditar toda a nossa clientela, que é constituída de 2.500 e poucas entidades. Então, e verificar a aplicação desses decretos. Eu, na quinta-feira última, no dia 18 de junho, eu tive a oportunidade de levar ao presidente da República, além de outros assuntos, este demonstrando o quantitativo, demonstrando, através de um quadro, aquelas entidades que estão obedecendo os seus decretos, aquelas entidades que não estão obedecendo e aquelas entidades que simplesmente desconhecem o seu decreto. Fernando Gonçalves, presidente do Tribunal de Contas da União, em entrevista à BBC de Londres. O ano de 1987 vai passar para a história da música pop como o ano do renascimento de ídolos do passado. Vários astros do passado voltaram às paradas de sucesso com regravações de músicas que estouraram há 15, 20 anos. Um desses astros é o cantor britânico Billy Idol. Paula Deep e Noeli Dolce, da BBC de Londres, destacam seguir a música de Billy Idol. Pois é, ele está de volta e desta vez muito mais calmo e mais romântico. Trata-se de Billy Idol, o gatinho sexy da música britânica, aquele que disse que era o melhor cantor que já surgiu na cena pop desde Elvis Presley. A música em que Billy Idol cavalga garbosamente rumo aos primeiros lugares da parada é Sweet 16, que fala de seu amor por uma garota de apenas 16 anos. Bem ao estilo de Presley, um gênero que parece que nunca vai sair de moda. Sad, lonely, and blue. Getting over you. How do you think it feels? Yeah. Yeah, in the morning, it's over you. In the morning, it's over you. Wipe away the tears. Built a moon for a rocking chair. Never guessed it would rock her far from here. Os astros do passado que volta às paradas de sucesso na Grã-Bretanha, na programação da BBC de Londres. A Federação Internacional de Automobilismo está introduzindo várias mudanças nas regras do Campeonato Mundial de Fórmula 1. A principal dessas mudanças é a substituição dos motores turbo pelos motores aspirados. Para compensar a perda de potência resultante da proibição dos motores turbo, as equipes de Fórmula 1 estão recorrendo cada vez mais aos computadores eletrônicos para otimizar o desempenho dos seus carros nos grandes prêmios desta temporada de 87. Uma dessas equipes é a Tyrrell, da Grã-Bretanha, que usa computadores para determinar desde o desenho do carro até o ângulo mais apropriado para o aerofólio em cada grande prêmio. Para analisar o impacto dos computadores no automobilismo, Antônio Carlos Idle, da BBC de Londres, entrevistou o jornalista especializado Wagner Gonzalez. Inicialmente, o Wagner Gonzalez avalia a experiência da equipe Tyrrell nesta temporada. A experiência da Tyrrell esse ano é alguma coisa importante do ponto de vista da união entre uma equipe de competição e um patrocinador realmente interessado. No caso da equipe Tyrrell, o patrocinador principal... A equipe tem dois patrocinadores, um é a Courtauld, que é fábrica de fibras de carbono, fibras sintéticas, que fornece uma matéria-prima para o chassi. E a Data General, que é uma fábrica de computadores. A Tyrion não é a única equipe a usar o computador no projeto e desenvolvimento dos seus carros, mas ela o faz de uma maneira muito mais complexa, muito mais abrangente, pelo próprio interesse da Data General em promover os seus produtos. O que o computador ajuda a desenvolver um Fórmula 1? Se você projetar uma peça, for testá-la, corrigir os erros e avaliar e fazer desenhos e, enfim, todo um projeto normal do ponto de vista físico, ele te tomará muito tempo, consequentemente muito dinheiro, e isso não é uma solução boa em lugar nenhum, especialmente na Fórmula 1, onde o progresso anda à velocidade de Fórmula 1. Então, com o auxílio do computador, do sistema CAD-CAM, que é o projeto auxiliado por computador e a manufatura auxiliada por computador também, a Tyrion consegue abreviar os tempos de desenvolvimento e projeto de cada peça. Então, durante essa temporada, já se pode ver numa tela de computador, no monitor de computador, os desenhos e detalhes da suspensão de um carro. E a gente consegue admitir, na realidade, que a Tyrion realmente faz grandes projetos nessa área. Com o esquema de computador, a Tyrion consegue dominar uma categoria que é a chamada segunda divisão da Fórmula 1 hoje em dia, que são os carros equipados com motor de 3.500 cilindradas, 3,5 litros, e que não são equipados com um turbo compressor. A Lotus de Ayrton Senna, o Williams de Nelson Piquet, o McLaren de Alain Prost, são todos motores de 1,5 litro, mas equipados com compressor. Isso dá um rendimento que é, em termos de potência, praticamente o dobro. Em termos de velocidade, seria no mínimo 20% maior. E em termos de consumo de combustível, é também algo na faixa de 30% a 40% maior. Mas como é uma tecnologia muito cara, a FISA, que é o órgão que controla o automobilismo a nível mundial, decidiu incentivar o retorno aos motores aspirados. Então, a esse ano, os carros que no ano passado corriam com pressão de turboalimentador livre, esse ano já são obrigados a usar uma válvula que restringe essa pressão, medida em bar ou atmosferas, a 4 bar ou 4 atmosferas. O consumo de combustível foi restrito a 180 litros e no ano que vem essa pressão será diminuída de 4 bar para 2 bar e meio e o tanque de gasolina até 160. Os motores da próxima geração de Fórmula 1, motores não aspirados, serão motores de 5 válvulas por cilindro, com um equipamento computadorizado para controlar a injeção de combustível, para controlar a distribuição da faísca. Todo esse aspecto técnico, em vez de ser feito através de equipamentos mecânicos, como é o distribuidor de um automóvel normal hoje em dia, vai ser tudo feito com computador. Então, é uma tecnologia completamente nova. E o que vai prevalecer? A habilidade do piloto ou a ciência? A cada dia que passa, a ciência ganha uma importância maior na Fórmula 1. Mas, ao mesmo tempo que a ciência ganha importância, os bons pilotos são mais valorizados. Porque a gente pode definir isso como um funil. À medida que a ciência abrange mais, o piloto, para conseguir explorar todo esse poderio, todo esse handicap, ele tem que ser superdotado. Não adianta você colocar um piloto sem sensibilidade para notar aonde corrigir uma pequena falha, se você tem todos os computadores. O computador pode indicar que existe essa falha. Eventualmente, você pode até, através do computador, corrigir essa falha e fazer teu carro andar mais rápido. Mas a partir do instante que o piloto não sente isso, esse caminho para corrigir a falha é muito maior. E esse muito maior pode ser a diferença de um treino a outro, pode ser a diferença de uma corrida a outra, e em casos extremos pode ser a diferença entre ganhar ou perder um campeonato. O jornalista Wagner Gonzalez falando em Londres ao serviço brasileiro da BBC, sobre o papel da ciência no automobilismo.